DJ Boy. Passa visão. Diversificando o modelo de todas as cores. Atualizando entre marca e sabores. Desprevenido eu nunca tô. Agora fica fácil você me chamar de amor. Porque cê quer brisa, você vai ter. Mistura de aventura com um pouco de THC. A base da rotina é transparência com meus trutas. Sempre focado nas rimas e bem calmo na postura. Porque um dia de cada vez. Um Rolex brilhante pra comemorar. Atento eu tô a todo instante, se quiser tentar. Aumenta os alto-falantes, se quiser me enxergar. Um dia de cada vez, um Rolex brilhante pra comemorar. Atento eu tô a todo instante, se quiser tentar. Aumenta os alto-falantes, se quiser me enxergar. Olhando a gata passar, só no sapatinho. Ouvindo o hit dos amigos, vem dela desse lentinho. Impressionante como a bunda dela desce. Essa novinha é 7. Se moscar, ela te engana, te leva no sorriso. Vai você gastar uma grana, vai ficar fudido. Tô atento com as que quer o meu dinheiro. Eu tô ligeiro com o Zé por vir. Que fala da minha vida e não sai do mesmo lugar. Quando eu tava duro, louco, não veio me ajudar. A gente colhe o que planta, o mal nunca vai prosperar. Não vai. Eu passei com a nave linda na quebrada. Parece mentira, eu mesmo não acreditava. Nós bolou um plano, ficou rico esse ano. Se eu não ficasse novo, eu ia morrer tentando. Eu passei com uma nave linda na quebrada. Parece mentira, eu mesmo não acreditava. Nós bolou um plano, ficou rico esse ano. Se eu não ficasse novo, eu ia morrer tentando. Nós apavorando a noite. Sonhei que a minha vez ia chegar. Mas só sonhar não te leva adiante. Vai ter que fazer por onde se quiser tá lá. Uterizando o meu filme, eliminei a chance de comédia ou de simpatia se aproximar. Finalizando a minha rima, eu assisto o semblante de quem falava mal de mim, todo se tortar. E o papo reto continua do início ao fim. Liberdade e alegria é o que eu quero pra mim. Mas se o plantio é conivente com o sonho da colheita, e quem plantar o mal vai colher o ruim. Não tem flagrante na nave, o que tinha já derreteu. Na plante de chocolate com tal do gelo europeu. Tomei de assalto na memória das que conheceu. Roubando a alma dos que tentam, eu vi que eu sou mais eu. Nesse compasso sem calco, vou atrás do meu. Deixa um like nos comentários que fortaleceu. DJ Boy. Não vai mantendo a linhagem, não segue no proceder. Pé no chão, tô seguindo a luta no foco de vencer. Eu já sonhei com a nave linda, posso obter. E as partes do condomínio, tudo quer se envolver. Vou de nave pela quebrada de 800 cilindrada. Ela olha a passada dos menor que tá em alta, diferente do passado. O menor tá avançado. Então acelera e coloca na pista. Invejoso vai se morder. Vê nós fortão e eles parasita. Fogo na inveja e queima com o mato. Hoje ela quer se envolver, mas não tive lá atrás. Nosso cavalo tá correndo, difícil alcançar. Camuflado pra invejoso, nós vai avançar. Sentindo a vitória, ou nós vai lá buscar. Eu passei com a nave linda na quebrada. Parece mentira, eu mesmo não acreditava. Nós bolou um plano, ficou rico esse ano. Se eu não ficasse novo, eu ia morrer tentando. Passei com uma nave linda na quebrada. Parece mentira, eu mesmo não acreditava. Nós bolou um plano, ficou rico esse ano. Se eu não ficasse novo, eu ia morrer foi tentando. Foi sua na canela que eu parei pra ver. Quantos tá no mesmo lugar, quantos frisou pra ter. Quantos ainda aponta o dedo, outros se esconde atrás do medo de ver que nós tá milhão, ainda dá pra correr. Eu quero que se for o mundo, corra atrás do meu, como se ainda tivesse duro. Mas quando eu tava duro, era mais fácil de ver. Qualquer hora nós decola pra confundir você. Só pra confundir. É a tropa do terror da Receita Federal. Vagabundo pula alto, mas daqui tá normal. Cadê o neto do zedeiro? Vai saber que é dinheiro. Até essa moça do meu lado tem nota fiscal. Mas eu sigo sozinho. Era mais complicado lá no tempo do golzinho. Eu que descompliquei, então prefiro andar sozinho. Um salve pra quem fecha e pra quem entra no caminho. Tchau, falou. Faz igualdade pra todos os meus. O tempo passa e me ensina que as coisas não mudam. Eu vi no tempo do relógio como o tempo é precioso. Como a vida vale muito e vários se perguntam: será que ele tá roubaram pra tá com esse na mão. No seu olhar vem a maldade de desmerecer. Mas quero que se for daqueles que me julga, porque aquele que me blinda não capenga é lealdade, me traz força pra vencer. E eu vou tocando o trator com as bebê pura. Esse que é o quê? Fala pra mim, não vai proporcionar. Amor, não tenho desculpa, sei que você não tem culpa, mas minha vida maluca não dá pra acompanhar. Madruga ela pede pra me embolar outro. Na brisa do beck, quer fuder de novo. Arranca o teto da BM fumaçada pra ver eu passar de nave linda. Olha na quebrada. Olha como que eu sou um bom articulador. Fiz amizade com a dor na fase pior da minha vida, curando as feridas do amor que o dinheiro ajudou. Hoje eu desfilo cantando e sorrindo. Um belo dia eu perguntei pro milionário o que ele faz pra ter dinheiro. Ele virou e respondeu: não é que eu não sei, moleque. Quando eu nasci já tinha berço. Vai vendo, mó fita, né? Ô oh boy, que bom que reuniu os truta. Cada um com a sua caneta e com uma vontade de vencer o mundo. Já passamos várias fitas e o que vier hoje nós vai tirar de letra. Olha os moleque tá passando, os que amam, os que odeiam, uma meia dúzia me invejando. Mas eu fechei com absoluto, me guarda, protege, vigia entre os caminhos escuros. Me leva pros caminhos verdejantes, onde os inimigos não me alcançam. Fartura na mesa, muita paz pro semelhante. Pra quem colheu mal, saiba que vai ter o replante. Eu passei com a nave linda na quebrada. Parece mentira, eu mesmo não acreditava. Nós bolou um plano, ficou rico esse ano. Se eu não ficasse novo, eu ia morrer tentando. Eu passei com uma nave linda na quebrada. Parece mentira, eu mesmo não acreditava. Nós bolou um plano, ficou rico esse ano. Se eu não ficasse novo, eu ia morrer tentando.